O esquadrão, o comando dos paredões é nosso. Portal do Arrocha. Ei, ei, é você mesmo. Ei, é você, novinha. Novinha. Novinha, quando tu passa, me deixa ouriçadão. Que ra, que ra, que ra, que rabetão. Ha, ha, ha, ha, ha, rabetão grandão, mas que ra, que ra, que ra, que rabetão. Ha, ha, ha, ha, ha, rabetão grandão. Então rasta, então rasta, então rasta ele no chão. Rasta o rabetão, gostosa. Então rasta, então rasta, então rasta ele no chão. Meta swing, vem, vem. E para tudo que a novinha tá passando, toda linda, sensual, vem rebalando. Macharada tá na esquina de plantão, e só pra ver a novinha do rabetão passar. Para tudo que a novinha tá passando, toda linda, sensual, vem rebalando. Macharada tá na esquina de plantão, só pra ver a novinha do rabetão passar. Iê, iê, novinha. E novinha, quando tu passa, me deixa ouriçadão. Que ra, que ra, que ra, que rabetão. Ha, ha, ha, ha, ha, rabetão grandão. Mas que ra, que ra, que ra, que rabetão. Ha, ha, ha, ha, ha, rabetão grandão. Então rasta, então rasta, então rasta ele no chão. Então rasta, então rasta, então rasta ele no chão. Meta swing, quebra, quebra, quebra. O esquadrão, o comando dos paredões é nosso. E para tudo que a novinha tá passando, toda linda, sensual, vem rebalando. Macharada tá na esquina de plantão, só pra ver a novinha do rabetão passar. Para tudo que a novinha tá passando, toda linda, sensual, vem rebalando. Macharada tá na esquina de plantão, só pra ver a novinha do rabetão passar. E só pra ver a novinha do rabetão passar. Novinha. E novinha, quando tu passa, me deixa ouriçadão. Que ra, que ra, que ra, que rabetão. Ha, ha, ha, ha, ha, rabetão grandão. Mas que ra, que ra, que ra, que rabetão. Ha, ha, ha, ha, ha, rabetão grandão. Então rasta, então rasta, então rasta ele no chão. Rasta o rabetão, negome. Então rasta, então rasta, então rasta ele no chão. Aumenta o paredão. Quebra o esquadrão. O comando dos paredões é nosso.